de enfrentar. Chegarei, amor, na volta da mar. Ai, tropei-te por um mar ao sul. Hoje, no vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul. Sete Olha a robó, olha a robó, Canal 2 da Atena Web. Cerveja sentado à mesa, entrando na conversa, mulheres que chegam por entre gargalhadas, um brilho nos olhos e um vazio. Os bares estão cheios, segurando as presas, quartos alugados, ilhas de pouca luz, dando noites sentinelas e pânico de verde cruz. Noites dos poetas, e quando é importa, noites dos poetas, mas a solta, a solta, com o mar.

te hei de ver, talvez vendida a uma ninharia qualquer, e desaparecer, talvez perdida, já sem nada a perder. Mas gasto-me a ver-me no fresquinho, deixaste-me à deriva. Não sei para onde vais, ao que vejo, nem quantas faces tens. Parar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer, floresta de enganos, eu faço distal. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres parecer, floresta de enganos, eu faço distal. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde. Conta-me uma história antes de eu adormecer, passar a noite inteira a sonhar. E ao saíres do quarto, fecha a porta sem bater. Fico entregue a este mundo que eu imaginar. Se quiser e puder, vem comigo. Esteja onde estiver, ser quem quiser, esta noite acabar. Vá por onde for, posso dizer, nunca é tarde para sonhar. Se quiseres Essa é a rádio que só toca sucesso. Chegando pela rua ao som do ruído, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho, boa merda, não se beira. Chego fininho, frio da cantareira. Chego fininho, chego fininho, chego fininho, chego fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais ajuda nas retretas. Curtindo uma tripe de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da cantareira. Azul e borbulhas e brilhantina, cólicas por búdica ganeira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. Sei que já passou tanto tempo. Onde estás?